cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. É uso no nosso programa, que já ultrapassou uma década de emissões ininterruptas todas as semanas, aqui convosco a apresentar a música nacional e os seus agentes. A verdade é que já vos habituámos a que normalmente estamos em cima do acontecimento, ou seja, seja em antecipação, seja na semana em que os discos estão disponíveis para venda, nós estamos aqui a divulgá-los. E, se possível, de facto, a fazer o tal destaque de semana, que inclui naturalmente a entrevista com as pessoas mais ligadas a esse projeto. Ora bem, mas toda a regra tem exceção. E a exceção nesta semana vem assim confirmada por via de estamos a falar de um disco que já tem quase um ano. Mas a perseverança é de que queríamos falar com este autor, que já foi nosso convidado outras vezes aqui no nosso programa. Mas é um álbum que vai perdurando. E o perdurando tem a ver com o facto de que vai demonstrando temas e, como anda na estrada também, temos conhecimento de que os concertos têm estado cheios. Pois bem, sem mais suspense, estamos a falar do álbum Identidade de João Pedro Paes, que uma vez mais, agradavelmente, acedeu a uma entrevista para connosco, uma conversa, e que, antes de mais, saudamos. Bem-vindo, João, uma vez aqui mais ao Oliver do Hospital. Olá, bom dia. Um grande abraço. Obrigado, João. Ora bem, e é aí, por aí que vamos. O facto de este disco foi-nos pré-anunciado também, na altura com o passo a passo, de que estaria para sair, e no momento em que, já quase a fazer um ano de estar aí de novo para venda, é preciso ver que no momento em que ele apareceu atingiu logo os primeiros lugares do top de vendas nacional, mas é um disco que vem perdurando. E o que eu quero dizer com isto é que cada vez que vamos conhecendo um tema novo, como antigamente se chamavam dos singles, ele volta a arrebitar. E a verdade é esta, é que, ao que julgamos saber, todos os seus concertos têm dado esgotados. É que se deve esta maneira de chegar às pessoas e que permite que um disco parece que ainda foi ontem que saiu? Quando, nas minhas composições, eu tento que as canções sejam isso mesmo, que digam alguma coisa às pessoas, que passem uma mensagem. Que as pessoas se identifiquem com aquilo que eu escrevo e canto, porque são histórias inventadas, musicadas, também histórias, algumas de caráter autobiográfico, e isto tudo, as histórias inventadas também advêm daquilo que eu leio, isso é que me influencia, do que eu ouço dos outros, isso tudo é um complemento que me influenciam para que eu possa cantar as canções. E chega às pessoas e de uma maneira gradual, sem ser forçado, sem ser imediato. E por isso é que eu tento que as canções perdurem e que as pessoas vão apreciando aquilo que eu faço ao longo do tempo. Corpo a corpo, cara a cara, banco de jardim, nesta valsa quebro a asa. Um homem não morre assim. Passo a passo, boca a boca, corpos que se pedem. Dão as mãos, vão para casa. É a vontade que nos leva. Se a lua quiser juntar-se a nós e as sombras das ruas estiverem sós, se alguém passar e perguntar por mim, conta-lhes o que eu vivi. Fomos tempo e esperança em tudo o que se quis. Somos pele nesta dança, mais fortes do que raízes. Viajamos sem destino para um lugar qualquer. Cumprimos o prometido, somos o que a vida quer. Se a lua quiser juntar-se a nós e as sombras das ruas tiverem sós, se alguém passar e perguntar por mim, conta-lhes o que eu vivi. Se acaso for tarde, pode ser amanhã. Corpos cansados sobre um divã fazem promessas de amor para sempre. Matam a dor, libertam a mente. Somos a soma de tudo, somos o que acontecer. Se a lua quiser juntar-se a nós e as sombras das ruas estiverem sós, se alguém passar e perguntar por mim, conta-lhes o que eu vivi. Se acaso for tarde, pode ser amanhã. Corpos cansados sobre um divã fazem promessas de amor para sempre. Matam a dor, libertam a mente. Chamaram este álbum Identidade, de algum modo estará naturalmente a referir-se a si próprio. A verdade é que, como diz há pouco, são histórias que, ainda que criadas, haverá um conjunto de pessoas que se identificam com elas. Ou seja, a quase um ano de distância podemos perceber ou intuir que esta sua identidade é seguramente também a identidade de muitas pessoas que o ouvem. Claro que sim, não sou diferente delas, só que algumas não têm a capacidade de construir canções, não é? Há pessoas que não pertencem à música, nunca cantaram, mas gostam de ouvir música. E às vezes até o mais importante é ouvir-se do que, não sei, eu gosto muito de ser ouvinte da música dos outros, adoro. E não às vezes até sou mais fã de ouvir o que os outros cantam do que mim próprio. E então, porque os outros é que me influenciam, os outros passam a mensagem, aquilo que eu me identifico, que eu posso apreciar, eu a mim não me posso apreciar, nem quero estar nesse lado, porque aí levar-me-ia, se calhar, a ficar doente, se me apreciasse a mim próprio. Não, ok, posso ouvir uma coisa e dizer, epá, fiz isto bem. Claro que no momento posso dizer, ok, saiu-me bem. É a frase que eu utilizo, saiu-me bem. Fui feliz nesse momento. Agora, escutar as minhas coisas, não tenho muita paciência para ouvir-me a mim próprio. Agora, gosto imenso de ouvir os outros. Porque estou num papel diferente, não é? como os outros também devem ter a mesma opinião, claro, que eu. Agora aqui cheguei, já me estão a criticar. Fui sendo um fora da lei, difícil de se gostar. Quem me viu não quis saber, ninguém veio ajudar. Na janela bate o vento, varro o rio até ao mar. Enquanto houver esta vontade de me perder, fico à distância de acontecer. Voltar a casa depois de nascer, há sempre um perigo enquanto der. Um pouco mais de seja o que for, deixo que o tempo enganador que trago dentro de mim. Faço parte de ti. Mesmo agora de lá vim, não quero lá voltar. Quase tudo o que vejo fica pouco por contar. Vou começando a viagem, é o que resta de mim. Terminei esta contagem, estou no princípio do fim. Enquanto houver esta vontade à distância acontecer, voltar a casa depois de nascer, há sempre um perigo enquanto der. Um pouco mais de seja o que for, deixo que o tempo enganador que trago dentro de mim. Faço parte de ti. Na na na ni e. A verdade é que, podemos dizê-lo, é que este disco de identidade é um disco que uma vez mais vai buscar virtuosos da música, e digo isto desde logo para a produção do Luís Jardim. Fala-me um pouco como é chegar a estes músicos que estão aqui no seu disco e como é também beber, naturalmente, as influências de pessoas que vêm de vários pontos do globo. Eu conheço o Luís já há alguns anos, não foi a primeira vez que trabalhei com ele. Exato. Tivemos a trabalhar em anos anteriores. houve coisas que resultaram imensamente bem. O Luís tem um conhecimento vasto de músicos internacionais, porque toca com eles, uhum. E é uma mais-valia trazer essas pessoas para o pé de mim. Agora, eu também, através do Luís, conheci o Keith Scott, uhum. E hoje sou amigo do Keith Scott, sim, que é o guitarrista de Bryan Adams, uhum. E eu e o Keith falamos imensamente, trocamos correspondência e opiniões, e estamos sempre atentos, ambos atentos àquilo que fazemos, quer eu com o Brian, quer eu aqui, uhum. Em Portugal, e espero trabalhar mais vezes com o Keith Scott. Outros exemplos, temos aqui o Ian Thomas, conhecemos pelo menos. O Ian Thomas já tinha trabalhado com ele, uhum. Em 2001 foi ele que gravou a bateria do Falar, as baterias do Falar por Sinais, uhum. Que é onde está um resto de tudo e o Não Há, uhum. Foi o Ian Thomas que gravou, e não me é estranho, é um grande músico, um grande baterista. Uhum. Tem trabalhado com nomes, pelo menos do que eu me recordo, com o Sting e com o Eric Clapton. Sim, o Ian toca com uma data deles, esteve cá este ano. Exato. A tocar no... tocou no Oeiras com o Mark Knopfler, uhum. Esteve cá, sim. Muito bem, o ano passado, que digo, o ano sim, passado sim, com exato. O Jazz. Exato. No, penso que foi no com o Jazz, que se fazia o EDP, exatamente. E o Ian Thomas esteve cá com ele. O próprio Luís Jardim vem aqui a tocar baixo no álbum, e depois temos então o Rui Almeida no Hammond. E até sim, mais... o Rui acompanha-me, uhum. Desde 2004, há imensos anos, e é um grande companheiro de estrada. Uhum. E não dispensa também um quarteto de cordas Atlântico, assim sim, se designa. Sim, tiveram muito bem, tiveram à altura e tocam imensamente bem, têm uma grande afinação que é muito importante. Nos instrumentos de corda, a afinação é extremamente minuciosa e importantíssima. Sei de algumas mulheres que falam de mim, outros tantos homens querem me julgar. Os meus defeitos para me descobrir, e até duvidas que eu queira mudar. Boa Nova, um mundo de emoções. Teus olhos brilhantes dão cabo de mim. Esse teu sorriso dá-me que pensar. És tão bonita, foste feita assim. Vai ficando tarde, não há volta a dar. Tenho a casa vazia para te receber. Vou pintá-la de branco quando tu chegares. Tomamos conta um do outro, passamos a existir. E quando duvidamos, onde vamos parar? Quem nos pode ajudar? Chegue-se à frente, faça favor de dizer. Vemos o tempo passar, ficamos à espera de todo este tempo para o perceber. Quem nos pode ajudar? Chegue-se à frente, faça favor de dizer. Vemos o tempo passar, ficamos à espera de todo este tempo para o perceber. Tenho mil armas apontadas a mim, outros tantos dedos prontos a disparar. Hoje tive sorte, não conheci o fim. Amanhã não sei o que se irá passar. A tua insistência deu-me a conhecer que todos os dias dias são para desfrutar. Vou ficando velho, mas pareço ter a idade que tu tens para me dar. Yeah, yeah. Vou pedir a Deus que olhe por mim e todos os santos vão me proteger. Chegue-se à frente, faça favor de dizer. Vimos o tempo passar e ficamos à espera de todo este tempo para o perceber. Quem nos pode ajudar? Chegue-se à frente, faça favor de dizer. Vemos o tempo passar e ficamos à espera de todo este tempo para o perceber. Falávamos aqui, e aliás é conhecido, porque nestas conversas que tivemos aqui já outras vezes, a sua afinidade com músicos mais velhos, portanto, com quem já cá estavam antes de si, recordo-me do Jorge Palma, né? do próprio José Pedro, mas ao que julgo saber dos últimos concertos, o João tem tido o cuidado, e com certeza o gosto, de convidar nomes que partilham consigo o palco, nomeadamente, por exemplo, a Carolina dos Landes. A Carolina foi uma surpresa para mim. Uma surpresa positiva mesmo. Eu não conhecia muita coisa dela. Conhecia uma música até em português, se bem que eu sei que ela está a fazer muito sucesso nas rádios com o Mountains, uma música inglesa, cantada em inglês. Mas eu ouvi a Carolina como música portuguesa, que o título é Não É Verdade. Exato. E gostei imenso. Lembro-me que... Não este ano, a última vez que eu atuei nas festas do mar, em Cascais, foi a Carolina que fez a primeira atuação no mesmo dia que eu. E eu gostei, e eu disse, esta miúda tem uma música muito bonita, não é verdade? Mas daí não houve uma abordagem entre mim e ela, porque nós não nos conhecemos pessoalmente. E este ano estivemos juntos num palco, também partilhámos um palco, sem nos conhecermos ainda, e a seguir ao concerto dela, eu fui-lhe dar um abraço, porque ela ia atuar a seguir a mim. E fui-lhe dar um abraço e dizer que gostava muito de um dos temas dela. E achei-a muito simpática, muito carismática, e daí a ideia de a ter convidado para o passado sábado, em Torres Vedras. Uhum. E ela saiu-se extremamente bem. E aí eu fiquei a conhecê-la como músico, que ela é, e fiquei surpreendido pela positiva. Ela é muito melhor do que aquilo que eu poderia pensar. E gostei, fiquei fã. E conto fazer mais coisas com ela no futuro. Gravar e fazer parcerias. E se eu disser que foi tudo confusão, não falo com o coração, não falo com o coração. E se eu disser que ainda não é tarde, não é amor, não é verdade, não é já lembro sobre essa participação que ela teve, e hoje felizmente também, porque em todos os telemóveis temos uma câmara de filmar, não é? E de repente está tudo no YouTube, e ali de alguém que ao fazer uma crítica muito positiva ao seu concerto, dizia momento irrepetível, que pena não ter ficado registado. Ora... Não, fica registado porque alguém que estava lá filmou. Exato. Agora fica registado e nós editaremos quando entendermos que devemos editar. Agora, vai ficar registado. É um momento, e eu tinha atenção a isso, que há momentos irrepetíveis, porque quer eu, quer a Carolina, não cantamos todos os dias da mesma maneira, nem... Então, a música é um momento. Uma interpretação é um momento e não é matemático fazermos as coisas iguais, porque a voz, o timbre da voz pode não estar igual naquele dia, menos rouquidão, mais rouquidão, a maneira de dizer as palavras, uma palavra muda tudo e há coisas que não são iguais, nada se repete. Ontem ele foi embora, pensou sempre ir mais além, quis fazer a vida fora e dar-se bem. Levou consigo as promessas, palavras de todos nós, deixam saudades e laços nos seus avós. Ele vai ser o que for, ter que mudar de país, talvez uma coisa ou outra. Virá diferente, mas sempre soube o que quis. É rapaz novo para toda a gente, está condenado a viver. Festa pelo seu aniversário, já está há muito a mudar o calendário. Recebeu os seus presentes, dei-lhe um relicário meu. Para breve o seu regresso, seja o que a vida quer. Mandou recado e diz que agora tão cedo não vai voltar. É que o bom filho a casa toma e o amanhã está para durar. As conversas falámos sobre, a verdade é que estamos a falar com alguém que também é cantautor, ou seja, não queremos aqui deixar de referir que o João Pedro Paes cria as suas músicas. Isso, de algum modo, faz com que se possa considerar, como muita gente diz, e julgo com muita propriedade, um cantor bem mais completo. Pelo menos expresso mais aquilo que eu sinto. Agora, até hoje, só cantei uma letra, sendo original, só fiz parceria com o Pedro Brunhosa, uhum. Na palma e a mão. O Pedro, uhum. Eu fiz a música e o Pedro Brunhosa escreveu o texto da palma e a mão. Não quer dizer que eu não me dedique tanto à canção, mas cantar as minhas coisas são interpretadas de outra maneira, porque eu sei aquilo que quis dizer, o que a música me disse a mim, para eu a poder transpor para o público. Mas não vejo nada negativo de ser outra pessoa, se fosse outra pessoa a fazer, e não estou fechado a isso. Exato. Um dia, provavelmente, há pessoas que eu aprecio muito, a maneira como escrevem, soltam as palavras. Não tenho preconceito algum em chegar ao pé dessas pessoas e pedir-lhes um texto, uma música deles, desde que eu me identifique com eles, evidentemente. Demagogia, respiro o ar que me aquece, vejo gente mal dormida com as mãos à frente. Os discursos habituais são manta de retalho. Mas os que se esquecem de quem está do outro lado. Todos foram embora, que o sol não espera. Uns vieram de fora, outros vão para a guerra. Poetas que escrevem o que pensam, sonham acordados disfarçadamente. Todos querem os abraços que lhes foram roubados. Fazem falta as palavras que trazem recados. Todos foram embora, que o sol não espera. Uns vieram de fora, outros vão para a guerra. Thank you. curiosamente há pouco dizia que gostava muito de ouvir os outros. Isso é bem importante que o faz, até assiduamente. A pergunta que temos é esta: acha que estamos a viver um momento de ouro, precisamente da escrita, para a música em português? Claro, há pessoas a compor extremamente bem, há malta nova, com ideias novas. Mesmo que não sejam novos nas idades, mas que tenham só aparecido agora, tenham tido a oportunidade de aparecer agora, há imensa gente a fazê-lo bem. Ou então também há aquelas pessoas que eu não estaria tão atento, que eu não estava atento, que me passavam ao lado, e que eu ouço algo delas numa rádio, por aí, e depois, uau, por exemplo, falo mais recente, a surpresa mais recente que eu tive foi da Cristina Branco. Uhum. Ouvi um fado dela do novo álbum. Exatamente. O single, o primeiro single, eu acho aquilo brutal. É. O refrão é uma coisa brutal. A maneira como a canção está construída. Uhum. Isso, e então aí, quando se ouve uma canção e se aprecia, leva-se a ouvir então o que é que ela fez até aqui? Leva-se a ter curiosidade de conhecer mais qualquer coisa. Às vezes dou por mim. Branco, este é o 14º álbum. Temos isto com alguma propriedade porque ela foi a entrevistada da semana passada. Estamos aqui a falar precisamente desse então, novo pronto, álbum, Menino. Sabes a música que eu estou, a canção que eu estou a falar. Exatamente. Um tema que curiosamente tem a letra de... Tem Linda Martins. De Linda Martins, exatamente. Sim, e a música é do filho da mãe. Exatamente, aí estamos. Pois bem. E estamos a falar nessa senda de que há, de facto, bons autores. Mas agora queria fazer o inverso, uma pergunta um bocadinho diferente. Quando ouve alguém cantar um tema seu, que sentimento é que sente? Uma vez disse que há pouco não gostava muito de ouvir assim, até porque ia ficar doente, não é? Tenho uma maneira muito própria de cantar, de interpretar. Eu sei, uma maneira difícil, e por isso é que o espetáculo se chama improviso. Uhum. Porque eu não canto igual, ok, não fujo à melodia, ao texto, está lá, mas tenho uma maneira muito própria de improvisar e que se torna difícil para as pessoas que querem interpretar as minhas canções. Só se essas pessoas se agarram mesmo ao disco. Uhum. Mas às vezes já vi pessoas a tentar interpretar e é-lhes difícil porque eu não canto nada igual. E aí torna-se difícil. Não é uma coisa certa. Cada espetáculo... Ok, as canções vão lá estar, vão, mas há sempre um grito fora de tempo ou irreverente, qualquer coisa irreverente que eu faça, que as pessoas não estão à espera, não é um dado adquirido, como eu não sou um dado adquirido, no percurso que provavelmente ainda terei. Sei apagar. Tu tens histórias para contar. Dou-te momentos, quero os teus, onde tu entras e rasgas os meus. Eu e tu, livres e sós, este mundo grita por nós. Tu és o norte, eu sou o sul, todo este céu tão cheio de luz fica mais forte se dizes não. Tens a palavra guardada na tua mão. Pedes-me tempo que finges não ter. Viajas no vento que bate e faz doer. Desenhas a estrada, diz o teu chão, mostras a espada que ferver o coração. Eu e tu, livres e sós, este mundo grita por nós. Tu és o norte, eu sou o sul, todo este céu tão cheio de luz fica mais forte se dizes não. Tens a palavra guardada na tua mão. Quantas vezes fomos sempre nós? Quantos dias vão ter que esperar? Se me ouves, dá-me a tua voz, porque és tu o meu lugar. És o norte, eu sou o sul, todo este céu tão cheio de luz fica mais forte se dizes não. Tens a palavra guardada na tua mão. Tu és o norte, eu sou o sul, todo este céu tão cheio de luz fica mais forte se dizes não. Tens a palavra guardada na tua mão. Tu és o norte, eu sou o sul, todo este céu tão cheio. O lançamento do disco é sempre motivo de celebração. E este aqui andamos a celebrá-lo há quase um ano. E agora já podemos falar com alguma propriedade, uma vez que já passou esse período assim, de lançamento. Cada vez que lança um disco, cria expectativas? Ou isso de algum modo já é uma coisa que lhe é mais natural, enfim, tendo em conta toda a sua carreira até agora? Sim, criamos expectativas. Claro. Mas depois também temos as inseguranças e as desilusões. Agora, eu aprendi a partir deste disco, principalmente deste, do Identidade, a não criar expectativas, e o próximo não criarei com certeza. Vou compondo, quando entrar em estúdio será o meu melhor, darei o meu melhor e com a certeza que consegui fazer aquilo que tentei fazer. Agora, expectativas não nós, porque estamos sempre à espera do julgamento dos outros e não sabemos como é que as rádios têm o seu target, o seu tempo também, e não posso criar expectativas. Ok, confio em mim, claro que confio. Isso é evidentemente, se não confiasse, não acreditaria naquilo que faço. Confio, mas sei que estou a ser julgado pelos outros e é uma roda da sorte. Se a música chega às pessoas, não chega, isso já não sou eu. São outros clientes, não é? Como é habitual dizer. Já não sou eu que decido. Fizeram-nos promessas, temos fome e pressa. É esta a situação, indignação em quem acreditamos. Fomos sempre enganados, vivemos como escravos. Digam não, somos os lutadores, vestimos as mesmas cores. É esta a nossa união, civilização. Eu fiz tudo para ser feliz, ainda agora aqui voltei. Já lhes dei tanto de mim, quem eu sou ainda sei. Bem-vindos à nossa casa, quem nos quer bem pode entrar. Somos o que sempre fomos, havemos de cá voltar. Tudo o que pensamos, pouco ou nada que temos, vamos na direção, contestação, atingimos a meta. amigos da festa, somos opinião da frustração. Tanta gente eloquente age de formas diferentes, pelo simples ou não, revolução. Senhoras e senhores, habituados à dor, gritemos alto então, levantados no chão. Eu fiz tudo para ser feliz, ainda agora aqui voltei. Já lhes dei tanto de mim, quem eu sou ainda sei. Bem-vindos à nossa casa, quem nos quer bem pode entrar. Somos o que sempre fomos, havemos de cá voltar. Acreditamos, fomos sempre enganados, vivemos como escravos, digam não. Somos os lutadores, vestimos as mesmas cores, é esta a nossa união. Civilização. Eu fiz tudo para ser feliz, ainda agora aqui voltei. Já lhes dei tanto de mim, quem eu sou ainda sei. Bem-vindos à nossa casa, quem nos quer bem pode entrar. Somos o que sempre fomos, havemos de cá voltar. A maneira de chegar às pessoas mudou muito desde 97, após 97, porque eu falo segredos, não é? Portanto, há quase 20 anos as coisas mudaram de maneira. Hoje em dia, enfim, a preponderância das rádios já não é o que era, embora continue a ter, felizmente, algum, e até há quem recupera um pouco a questão das rádios, mas hoje em dia parece que a malta mais nova, a música tem que aparecer no YouTube, tem que haver uma imagem associada, é lá que eles vão à procura da música. Enquanto criador, portanto, está do lado lá, como é que encara este fenómeno, estas mudanças destes últimos 20 anos? É importante. As redes sociais são muito são muito importantes, a divulgação. Há pessoas que divulgam, não têm oportunidade das rádios as passarem, então as divulgarem o seu trabalho. Então o YouTube é imensamente, o YouTube, Facebook e outras redes são importantíssimas na divulgação da música. Isso aí não há volta a dar. É a tecnologia, é o avanço da modernidade. Não há volta a dar e é importante que assim seja. A mim não me faz confusão, nem sou contra. Se bem que a divulgação das rádios, para mim é mais importante que tudo. É porque as pessoas gostam de ouvir. Eu aprecio, claro que, o que é que eu aprecio no YouTube? Aprecio a imagem. Agora, ouvir o som, eu quero ouvi-lo através da rádio. Agora, a imagem da pessoa, do vídeo, da história, da canção, claro que é no YouTube que se vê e é importante por isso. Condenado pelo que não quis, censurado por estar feliz, e dizes que me queres bem. Não minto, estou de cara bem lavada, quando falas quase nada, é forte o que trago em mim. Haja alguém que nos traga paz, haja quem dê um pouco mais. Quem é quem? Diga ao que vem. Haja alguém que me dê razão, haja quem fale ao coração. eu estou bem. Diz-me, minha mãe, perdi, deitei fora o que pareço, arrisquei, paguei o preço de tudo que não fiz. Rompi, procurei a caminhada desta história mal contada. Mostra-me então o fim. Haja alguém que nos traga paz. Haja quem dê um pouco mais. Quem é quem? Diga ao que vem. Haja alguém que me dê razão. Haja quem fale ao coração. Eu estou bem. Mas isso tem aqui um reverso da medalha também, que é a venda dos discos. Hoje deixou de se poder aferir o sucesso, ou o que é que seja que isso signifique pela venda dos discos. Porque dizia aqui até o Miguel Major, do Seda e Dona Maria, que a venda dos discos para ele era como um bocado ir ao veterinário com o cão. Se o veterinário dizia que o cão tinha uma pulga, ele imaginava 7. E os discos são um bocado assim, porque cada um que vende haverá para aí 7 cópias, ou 7 downloads. Se calhar até a relação neste momento até é maior. Enfim, hoje em dia o João Pedro Paz até está representado noutra editora com este álbum. Como é que encara esse fenómeno? É assim, os discos vendem-se, vão-se vendendo ainda, não se vendem com aquele montante que costumava vender no passado, mas se quer saber, também não estou muito preocupado com isso. O que me interessa é a divulgação da música através das rádios ou do YouTube. Algo que divulgue, seja o que for. Daí é que advém os concertos, aonde nós nos mostramos a nossa verdade. Porque discos, qualquer pessoa grava discos. Qualquer pessoa canta em discos. Agora, ao vivo, só voz e viola, sem rede, aí é mais complicado. E vivo também a questão de que grande parte dos seus discos hoje em dia vendem-se também por via de espetáculos, ou seja, claro, é pescada rabo na boca. Os discos vendem-se através dos espetáculos, é importante. Há pessoas que só conhecem uma música da rádio, e o espetáculo é imensamente importante para se poder vender os discos. A verdade é que a rádio deste álbum tem tido ponderância sobre dois temas: Passo a Passo e O Norte. Agora, quando está em concerto, haverá aqueles que cantam consigo eventualmente. Vou pegar aqui no exemplo o Algumas Mulheres, ou seja, que provam que efetivamente as pessoas estão a acompanhá-lo, não só por via da rádio, aquilo que é dado a conhecer, mas que elas próprias vão à procura de algo mais. As pessoas vão à procura quando vão aos espetáculos, ouvem ou compram um disco. As pessoas vão à procura de emoção e de sentimento. As pessoas que compram, eu acho que hoje já ninguém compra um disco só por uma canção. Então as pessoas estão minimamente informadas do que está no conteúdo de um álbum, e as pessoas querem emocionar-se, querem emocionar-se no bom sentido, não, não uma emoção negativista para chorarem, não, as pessoas querem se divertir com o álbum. E as pessoas, quando compram um disco hoje em dia, já sabem, conhecem minimamente quem canta nesse disco, então querem apreciar as palavras, querem cantar com o disco. E depois nos concertos, claro que há coisas que não são iguais, e há momentos diferentes, e um concerto é muito mais emotivo, emocional do que um disco, porque não só se ouve as canções, como também se vê quem as interpreta. Nós, há pouco falava também aqui de concertos, a maneira nunca faz um igual, portanto, a maneira de como está nesse dia. E temos aqui uma pergunta que, tendo em conta a sua carreira, que já vai longa, mas muito marcante, há aqui um conjunto de temas que poderão acontecer de não estarem no alinhamento, até podem não estar eventualmente, entre aspas, treinado, e de repente alguém lhe o pede. Ora, como é que o João Pedro Paes reage a um pedido destes? Tenho um dossiê onde as canções, as letras das canções estão, porque as melodias, é natural que não me lembre todas as letras, porque são quase 100 canções. Agora, não as lembro todas na totalidade, porque há canções que não as canto há anos, mas se o texto está à frente, a melodia sei, claro, e há pessoas que já fizeram isso, foi bom, e eu canto sem me enganar, praticamente. Mas avisa, essa música não estava no alinhamento, mas com certeza não me vou esquecer, ou então a pessoa que a pediu, ok, se eu me enganar ou se eu me esquecer, tenho assim para vir comigo, para vir ao palco comigo e ajudar a interpretá-la. Já me aconteceu, claro que já aconteceu, mas não me dou mal. Não me dou mal. Ainda que seja difícil, se a banda não estiver preparada, mais seja guitarra e voz. Portanto, ou seja, imaginando aqui, vamos pegar aqui no exemplo. Imagino que eu estou aqui a ver um concerto seu, e até olha, vamos pegar neste, que é um tema cuja versão gosto bastante, o Bellevue, que é um tema original do GNR. E cá estou eu a pedir-lhe, João, paciência, gostava muito de ouvir o Bellevue, e não penso em chamar-me ao palco, porque iria arrepender-se seguramente. Portanto, como vê, o meu jeito é muito pouco. Como é que faria? Então, tinha que ter a letra à frente, para não, porque a melodia está sempre lá. Exato. Até sei que a nota começa, penso eu, começa em Ré menor e vai a Sol. Sim, estaria lá. Sabia como começar, levemente, como quem chama por mim. Por isso. Exatamente. Pronto, está okay. Feito o desafio. E assim terminamos a nossa conversa. João, uma vez mais, é um prazer falar consigo sempre. Muito obrigado. E agradecer a disponibilidade que teve aqui para com as pessoas da Beira Serra, que entreviseu, e Coimbra. É sempre um prazer, de facto, estar consigo. Foi hoje a propósito desta identidade. E se Deus quiser, iremos falar seguramente mais vezes de novos trabalhos, que iremos estar sempre atentos. Um abraço, obrigado por tudo. Um grande abraço para si, muito obrigado. Ali estivemos juntos deitados, no chão molhado, olhamos o céu. Demos uma de tete a tete, entrelaçados, só tu e eu. Nesse dia choveu, nesse dia tudo aconteceu. Enquanto houver gente a falar do passado, vamos contando. Dão-nos um pouco da fé que lhes sobra, enfim, cá vamos andando. Vais ficar bem, ao ver-te bem fico eu também. Tu estás longe e não vês. Tenho estado à tua espera. Já não sei. A vontade não me apetece falar. Tenho coisas para decidir, tenho a vida para arrumar. Pode haver mais alguém, pode haver mais alguém. Se houver, venha também. Hoje acordei, vindo do nada, sonhei que fui procurar. Do lado vi que não estavas, não pude salvar-te. Esse dia chegou, esse dia chegou.